televisão fala, ela vai quicar, ela vai quicar. Quica aí, quica aí. Música nova do Kit Ilusão, ao vivo. Quebra, quebra. E ela vai quicar, ela vai quicar, ela vai quicar, ela vai quicar, ela vai quicar, ela vai. Quica, quica no calcanhar. E elas não tão nem aí pra que os outros vão dizer. Ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer. Ela vai descer, e até o dia amanhecer. Esse é o balcinho de ilusão, não via? Essa mina é muito louca, vem, vem. E essa mina é muito louca, ela não é mole, não. Fica só observando, de olho no paredão. Quando os graves estão batendo, ela começa a dançar. Desce daquele jeitinho, vai. Vem comigo assim, ó. E elas não tão nem aí pra o que os outros vão falar. Ela vai quicar, ela vai quicar. Quica aí, quica, novinha. Quica, ela vai quicar, ela vai. Senta, quica no calcanhar. Ela vai quicar, ela vai quicar, ela vai. Quica, ela vai quicar, ela vai. E elas não tão nem aí. E elas não tão nem aí pra que os outros vão. E ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, ela vai. Desce por cima do kit, novinha. Vai! E ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer. E até o dia amanhecer. Música nova! Sucesso! Patrick! É mais uma do kit, hein? A mina é muito louca, ela não é mole não. Fica só observando, de olho no paredão. Quando os graves estão batendo e ela começa a quicar. Desce daquele jeitinho, quebra, quebra, vai. E elas não tão nem aí pra que os outros vão falar. Ela vai quicar, ela vai quicar, ela vai quicar, ela vai quicar. E ela vai quicar, ela vai quicar. Senta, quica no calcanhar. Ela vai quicar, ela vai quicar, ela vai quicar, ela vai quicar. E elas não tão nem aí pra que os outros vão dizer. Ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer. Até o dia amanhecer. Ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer. Quebra, quebra, vai. Ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer. Ela vai descendo e vai mexendo. Que te ilusão.